Tecnologia 3, proteção de 1,8, alcance 1,2, 1,0, passarinho 3228. para 2010 eu posso dar uma modificação o dedo direito. Muito obrigado, bom dia, excelente trabalho. 2, avistado, foram autorizados, 97, o vento 050 graus, 109, ajuste 1009. O vento 050 graus com 109. Obrigado. Autorizado, esquerda, vai ser Lima, remota 12, do Cachorro.